vida louca, mundo louco, tudo errado. Sem Deus no coração, inveja, maldição. Tráfico é de montão, a vida é de ladrão, né não? Esquenta o prato, passa o cartão, faz a fileira, põe nos trecos, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Sua vida já era bike na esquina, olheiro tá de bico, chegou 2 quilos. Meio de farinha, mas meio de maconha, mela veio em cima, do jeito que tu quer. Não colou gambé, mas o novo bandido que faz as correrias no seu dia a dia de periferia. Primeiro delito, tráfico, dinheiro. Mulheres bem vestidas, bem materiais, fama popular. Segundo delito, treta de montão. Guerra com ladrão, cadeia isso não. Mata se for preciso, mas eu não quero não. Terceiro delito, estágio final. Lamentar seu erro, não deu mais tempo de arrumar sua vida. Sua mãe em desespero foi ao seu enterro e chorou seu erro. Seus conselhos sempre foram a melhor escolha, mas não dava, nunca a ouvia, não a levava a sério. Afundou-se no crime, escolheu a vida bandida. É isso que ele queria. Virava várias noites, só dormia de dia. Mudou a fisionomia. Agora essa é sua vida. Agora essa é sua vida. É sua vida. A palavra de Deus vai chegar onde tem que chegar. O jornal, revista e outdoor. A palavra de Deus vai chegar onde deve chegar. Soldado, ouça bem, cê não tem a vida eterna. A palavra de Deus vai chegar onde tem que chegar. O jornal, revista e outdoor. A palavra de Deus vai chegar onde deve chegar. O que vale a guerra? O que vale a guerra? Ouvi dizer nas ruas que na cadeia não tinha perdão. Não tinha vida difícil, muito menos opção. Só rampo barato, comida de cão. Revezamento pro bodão, tem sempre né não. Trocar um maço de cigarro por um pedaço no chão. Futebol pra detento, tem sempre aliado. Trocar uma ideia, fumar um baseado. Pra esquecer o inferno onde tu tá guardado. Estado promete, mas nunca investe. Não tem atitude, te joga lá dentro. Como se fosse lixo, te deixando apodrecer como bicho. Direitos humanos, não faça bufa. Como é que é, neguinho? Dia de visita é uma glória. Familiares lá fora já faz 2 horas. Humilhação de 15 em 15 dias. Revista tua patroa e vê se tem maconha em suas partes íntimas. Nem sua mãe escapa, não dou nenhum vestia. Botam o bolo pra ver se tem farinha. Tanta humilhação, aqui ninguém se livra. Pra eles todo mundo é igual. Parente de ladrão é mal. Qual é a acusação? 12, 1, 2, 1, 1, 5, 5, 5, 7, 1, 7, 1. Menu de 30 anos, o maluco não escapa. Se ficar longe de treta, de confusão. Trampando lá dentro de prontidão. Sendo bom detento, a cada 3 dias ralando lá dentro. É menos um apenas depois do julgamento. E quando ele sair, sua vida vai mudar. Mas isso se o sistema não tentar embaçar. Mas pra conseguir um trampo ele vai ter que suar. Mas se não firmar, vai ter que voltar. Que nada, sou mais eu. Se dá até arrumo o trampo de pedreiro, moro. Pro inferno eu não volto. Firmou, firmou, firmou. A palavra de Deus vai chegar onde tem que chegar. O jornal, revista e outdoor. A palavra de Deus vai chegar onde deve chegar. Soldado, ouça bem, cê não tem a vida eterna. A palavra de Deus vai chegar onde tem que chegar. O jornal, revista e outdoor. A palavra de Deus vai chegar onde deve chegar. O que vale a guerra? O que vale a guerra? Deus é o resgate e a salvação. Creia nele de verdade, limpe o seu coração. Tire a maldição, a ambição. Seja um novo irmão, recupere seu orgulho sendo um bom cidadão. Siga teu caminho, não fica mais sozinho. Eu sei que enquanto a vida, há esperança. Eu sei que um dia eu fui criança, pura sem maldade, sem mal algum. Tendo que mudar sua vida, o resgate tá aí. Não vou desistir, a mão do Senhor é sagrada. Eu vou permitir que ele ponha a mão em minha cabeça. Tomara que isso aconteça de forma certa, correta. Dos meus pecados vou me arrepender. O reino de Deus eu vou conhecer. Esperar ele voltar, assim que tem que ser. Mas por quê? Pode crer. Resgatei eu, sou eu, barão. Um dia de mau coração, mas agora não. Tô aí, tô aqui, marcando a presa pra Deus. Tendo orgulho de mim, pedi uma chance pra ele. Ele me atendeu, ela tá aí. Vou subir e lutar, preciso acreditar. Longe das drogas, do álcool, tudo vai mudar. Volto pro lado sul, resgato os camarada. Fita dominada, vi tudo mudar de uma hora pra outra. Sendo o cara uma boa pessoa. Não vejo os cara na esquina vendendo cocaína. Dei ideia positiva. positiva de cabeça limpa. Se precisar de armamento pesado, 3844-357-380 e 9mm, armado até os dentes. Os loucos indigentes não andam mais. O demônio queria minha alma de novo. Copo de cachaça me levando à loucura, me levando à loucura. Tenho a mente fraca me iludindo com parada errada. Nessas horas pinta mulher, dinheiro fácil, tentação do cão. Bati na porta de novo, estou de frente com o mal. Pisa fácil e pau. Tem um ditado que diz que seu passado alcança a gente. Maluco do lado norte chegaram sem perdão. Vários disparos, foi alvejado. Louco de cocas, engessados. A palavra de Deus vai chegar onde tem que chegar. Rádio, jornal, revista e outdoor. A palavra de Deus vai chegar onde deve chegar. Soldado, ouça bem, cê não tem a vida em merda. A palavra de Deus vai chegar onde tem que chegar. Rádio, jornal, revista e outdoor. A palavra de Deus vai chegar onde deve chegar. O que vale a guerra, o que vale a guerra. T-A-T-A-M-O. Usados pelo diabo não tiveram dó. O sangue jorrou e já coalhou. 15 minutos já passaram após os disparos. Mas eu estava sem força. Tentou falar algo, falar pra minha velha que eu tentei mudar. Mas o sistema do diabo não quis me deixar. Isso acontece porque os motivos são os mesmos de sempre. Não tem colégio, não tem educação, não tem campo, não temos nenhuma chance, não. Não tem rango no prato do cara que mora na favela. Não tem esperança nenhuma, espera morrer dentro dela. Chinelo de dedo no pé, bermuda rasgada, sem camiseta. Interior de um pobre sofredor, sua vida passa como um filme de cinema. Várias vezes na tela do teu barraco, quando tem barraco ou quando tem tela. Pra ver seu sofrimento em preto e branco, ele chora por não ter sua vida colorida como devia ser. Aqui quem fala é a agonia do seu dia a dia. Perdão, meu Deus, tentei fugir daqui. Não posso, não dá, só você pode me livrar desse sofrimento que se passa aqui dentro desse mundo louco, da vida bandida, da selva de concreto, desse labirinto que a vida prega pra você. Mas o que aconteceu comigo, fui eu que procurei. A minha hora está próxima do encontro com Deus, mas eu estou feliz porque me escolheu. Por estar mais perto de ti, Senhor, pra mim o mundo já era, não quero mais. Te agradeço pela minha família, pelos meus pais. Te imploro e faço o último pedido, uma vida melhor. Pra eles eu espero uma casa melhor e educação pro meu filho, que nunca falte comida no prato daquele menino. Porque sempre foi assim, foram instalados dedos. Tudo pode mudar, eu vou crer e eu vou acreditar na minha salvação. A palavra de Deus vai chegar onde tem que chegar. Rádio, jornal, revista e outdoor. A palavra de Deus vai chegar onde deve chegar. Soldado, ouça bem, cê não tem a vida. A palavra de Deus vai chegar onde tem que chegar. Rádio, jornal, revista e outdoor. A palavra de Deus vai chegar onde deve chegar. O que vale a guerra, o que vale a guerra.